Felipe Soares. Pela posição da lua, nosso elemento é fogo pra faltar o ar. Com o sol em nossa casa, a cama ardendo em brasa, até a hora de acordar. É quando vem mais uma briga, nem horóscopo explica, combinação maluca assim. Fui consultar o nosso mapa, perdido de amor por ela e ela perdida por mim. Mas o problema é que ela é ariana, com ascendente em escorpião. É briga toda semana, só resolve em cima da cama, é o que diz na previsão. Mas o problema é que ela é ariana, com ascendente em escorpião. É briga toda semana, só resolve em cima da cama, é o que diz na previsão. Um abraço, Gabi VG, minha coreógrafa, Carmo Assis, Guima, Wagner e toda a galera aí do Corpo de Bombeiros. Tamo junto, hein? Chama! Portal do Arrocha. É quando vem mais uma briga, nem horóscopo explica, combinação maluca assim. Fui consultar o nosso mapa, perdido de amor por ela e ela perdida por mim. Mas o problema é que ela é ariana, com ascendente em escorpião. É briga toda semana, só resolve em cima da cama, é o que diz na previsão. Mas o problema é que ela é ariana, com ascendente em escorpião. É briga toda semana, só resolve em cima da cama, é o que diz na previsão. É o que diz na previsão.